passou da hora da gente se encontrar e se amar. Minha cruzada diz: ouvi falar que vai se mudar daqui e vai levar a minha alegria e meu sorriso na tua mala. Ouvi falar que vai se mudar daqui. Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também? Me leva nessa mala, meu amor. Sachane Avião, bagunçando seu coração. DJ Nem Produções. De ótica graciosa, melhor. Elite sempre gravando tudo até que enfim. Isso eu não posso ter. Eu fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Nada. E nem ficar sentado esperando você chegar. Ouvi falar que vai se mudar daqui e vai levar minha alegria e meu sorriso na tua mala. Ouvi falar que vai se mudar daqui. Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? Eu ouvi se mudar daqui e vai levar minha alegria e meu sorriso na tua mala. Ouvi falar que vai se mudar daqui. Eu não tô bem, será que não cabe o Xande nessa mala aí também? Meu amigo Major Esportes, eu aposto que ele é o melhor. Meu amigo Glauco Hipermelho Ômega 3, faz esse bicho pra mim que teu coração tá precisando. Xande Avião de volta, o comandante. Começou o novo duelo, Xande Avião tá mandando. Começou o novo duelo, o avião tá mandando. Morena jogando, Morena jogando. Morena jogando, Morinha jogando. Parabéns na linha, tu ganhou o troféu do ano. Sem você não mais sei. Senti algo muito lindo. Me mexeu comigo, eu senti algo muito lindo. Se é amor, não sei, mas me leva lá para isso. Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso. Vem cá me amar, vou te beijar, fazer amor. Se tudo isso vai durar, eu não sei. Minha vida por você procurei. Nunca te perdi, mas hoje te encontrei. Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo. Eu senti algo muito lindo. O vento que te trouxe eu ainda não sei, mas morava nos sonhos que um dia sonhei. Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo. Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo. Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso. A preferência de Guaraci. Se eu te pedir minha alma, será que ela também te excita? Às vezes o amor se disfarça embaixo dos lençóis. Reflita. Tenho vontade de machucar, mas não tenho certeza se ainda posso. Certeza tenho que posso ir além do que virar seus olhos, além de transpirar seus poros, além do que arrancar sua roupa, além de apresentar o caminho que você percorre. Mas ó, é só uma ideia boba. É só uma ideia boba. Tudo bem. Se é pra você me usar, o que é que tem? Só te dar com você, fico bem. Mas não tenho certeza se ainda posso. Certeza tenho que posso ir além do que virar seus olhos, além de transpirar seus poros, além de apresentar o caminho que você percorre com a sua roupa. Mas ó, é só uma ideia boa. E nem produções, detonando só as melhores. Esse seu discurso é o mesmo de sempre, pra ganhar o meu perdão. Só porque tem sorte, sabe que eu te amo. E no meu... E aí, uma boca dá pra mim, vamos lá! Thank you.

sou louco condenado no sorriso dela. Tô largando tudo pra brincar com ela. Cê não tá sonhando, não é pesadelo. Vai, não chore agora e lê o destino. Ela tem sua boca, tem o seu olhar. Se eu te conheço bem, você vai me xingar. Seu destino é exclusivo, ela tem do mesmo. Amor, eu te traí com a moça do espelho. Porque só te trocaria se fosse por você mesmo. Porque só te trocaria se fosse por você mesmo. Porque só te trocaria se fosse por você mesmo. Porque só te trocaria. Te trocaria por você. Papai me deu. É, DJ. Diferente não. E diferente não. Estranho. E toda vaquejada eu ganho. Diferente não. Estranho. E toda vaquejada eu ganho. Bora, menino. Diferente não. Estranho. Em nome de Sotimus. Corre, Fiodondo. Meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho, minha bota é estranha, a minha roupa é estranha, minha saída é estranha, minha carreira é estranha, minha puxada é estranha, e o boi vai rolar. Cara, que diferente não, estranho, e toda vaquejada eu ganho. Diferente não, estranho, e toda vaquejada eu. Meu paredão é estranho, o médio é estranho, o grave é estranho e deixa estourar. O volume é estranho, minha namorada é estranha. Todo final de semana ela deixa eu farrar. E de diferente não, estranho. E toda vaquejada eu ganho. Diferente não, estranho. E toda vaquejada eu ganho. Puxa o fone, Berguinho. Paredão é estranho, o médio é estranho, o grave é estranho, deixa estourar. O volume é estranho, minha namorada é estranha, e todo final de semana ela deixa eu farrar. E diferente não, estranho, e toda vaquejada eu ganho. Diferente não, estranho, e toda vaquejada eu ganho. Diferente não. Estranho. Me dê, papai. Ai, é forró que tu quer, menino? Pois não. Me dê, papai. Potência. É como ele diz, pega descendo que subi na contramão. Alô, Canirã. Bora, menino. Hoje eu acordei sentindo falta do som do chuveiro ligado, cheiro de shampoo que perfumava o quarto logo de manhã. Bocas de batom no meu espelho, e no canto do quarto um travesseiro ainda tá ali jogado, todo empoeirado. Já faz mais de um mês da última vez, mas parece que foi ontem. E a saudade não me deixa não. Desejada do país, diamantes. E hoje eu acordei sentindo falta